chamada. Meia dois, livre de restrições à frente, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, Xaner 62. Xaner 6310, está autorizado a descida para nível de voo 050. 050, 6310. Controle de Salvador, gol no 6-1-3. Gol no 6-1-3, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída Goleval, o Fito. Valeu, Fito, gol 360-1-6-1-3. Valeu, TAM 3858, estabilizou na final da 1-5, na 1-0, perdão, e tem um cidadão que não tem mais o que fazer, colocando laser aqui na gente, próximo a esse shopping que tem aqui, o shopping, que eu esqueci o nome. Deve ser o Salvador Norte, bem próximo à final do 1-7, confirme? É, aqui à nossa direita, nessa posição exatamente, é um condomínio aqui, tem um shopping, e um rapaz que não tem o que fazer, tá ali brincando. Gente, 3858, check trem, chame torre, na noite, decimal meia dúzia. 18-6, obrigado, bom serviço. É o Darth Vader. Salvador. Oi, Salvador, tá 3858. Agora que consegue, livre pouso. Vento 130 graus, 5 reais. Livre pouso, tá 3858. Número 3, controle. Número 3. Sua subida está restrita pelo centro Recife ao nível de voo 300, nível 300. Restrita ao nível 300, igual ao 6113. 3662, está livre LS pista no 0, ajuste permanece no 0 no 3, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, está 3662. Está 3152, a presente voa ITAP, descendo para 5000 pés, ajuste no 0 no 3. Estrada 1013, na proa de ITAP, desce para 5000, está 3152. Xaner 6310, livre de restrições à frente, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 com 1013, Xaner 6310. Agora 5312 lado à direita. Agora sim, acabou, tá 3850, não confirmei. Seu solo, 5312 no lado, solo à direita. 309. Solo tá 3858, me pro. 3858, táxi via Alfa, por Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07. 5-9-0-9-1-3. 1-3-3-2-5, alternando 1-2-8-8, 128.8. 288, grato. Centro, confirme a última informação de frequência. Foi para o TA-3603? Para o TA-3603, zona 3325, alternando 288. 325-288, TA-3603. Salvador, boa noite, web 5836, para a cópia Recife. 5836, para Recife, informação em curso, tá, copia. Afirmativo. Web 5836, Recife aprovado, nível 330, via para o I-58. Decola da pista no zero, perfil da PUCA, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5073, controle 1 no 9.8. Conforme 330, Recife, água do I-58. PUCA, Caju, transponder 5073, controle 1 no 9.8. Web 5836, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa noite, está 3561. Boa noite, são 3561, informação em curso, Tango, copia. Copia. São 3561, no Brasília, aprovado nível 380, via Pêsulo 17. Decola da pista no zero, perfil da gole, transição ofito com curva direita. Transponder 5074, controle 1 no 9.8. Brasília 380, Pêsulo 17, 10, gole ofito, curva direita, 5074, 198. Tá 3561, no cotejamento correto, chamei pronto. Camarada. As aeronaves em aproximação do controle Salvador, foi reportado pela aeronave que pousou anteriormente nas proximidades do externo à direita, um indivíduo apontando o laser para as aeronaves em aproximação. Fiquem atentos. Grave. Ciente, 6310. 31527. 662, confirma estabilizado. Confirma ativo agora, gerente, na presente. Afinal, chama a torre 1-8, decimal 62. 26, 62. Canair 6310, descendo a 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Descendo a 2.000 com 1013, livre LS, Oceania 6310. 3152, descendo a 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, aguarde autorização para final ILS. 3.000, aguardando autorização do ILS da 3152. Salvador, boa. 3662, estabilizado final do dia. 62, cheque o trem, livre o pouso, pista 1-0, o vento 1-20 graus, 62 mais. Estabilizado o pouso 1-0, 3662, baixa a trava. Falou, Salvador, boa noite. Azul 4071, autorização Campinas, nível de voo 360, ciente da Tango. Azul 4071 no ciente, aguarde a cópia. Aguardando 4071. Estabilizado no localizador, Chané 6310. Chané 6310, complete norte, uma torre frequência 98, decimal 612. Completando com a torre, 186, Chané 6310. 3152, agora sim descida 2000 pés, ajuste no 013, livre LS, reporte estabilizado. 3152, 2000, autorizado LS, reportará estabilizado. Salvador, boa noite, Chané 63, zona 0. A sua escuta estabilizada no ILS 10. Ciente 63, zona 0, livre pulso, vento 1, 2, 0 graus, meia dúzia mais, cheque trem. Está baixando o trem, o Chané 63, zona 0. Está 3561 na posição 09. Está 3561, livre chama para o táxi. Livre chama não. Controle Maceió, boa noite, o F5844. Para as condições. Curso do localizador, está 3152. Puxe acionamento. Aguarde, número 2 no setor, trip 52 no meio. Aguardando 52 no meio. Azul 4071, no copia. Campinas, aprovado nível 360, via Pezulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pira, Sununga, Mendes. Decola da pista 1-0, perfil da Dael, Leda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5101 no controle 1-9, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 360, via Pezulu no meia, BHZ, Zanete, Pira e Mendes. Decola da 1-0, perfil da Dael, Leda, pós direto bridge, curva direita. Transponder ao 5101, no controle 198. Caso 4071, no cotejamento correto, chame pronto. Cliente 4071. Trip 5216, tá no pátio 3, para puxa acionamento. Ah, o senhor tá no pátio 3, eu tenho aqui a posição no sistema 1-4 do pátio 1. Ok, agora sim, no pátio 3 tá livre, chame para o táxi. Chamaria para o táxi, Trip 5216, obrigado. Solo aos 05, direita 219 solo. Direita 219, 6310. Salve Salvador, MG7723. Ah, oh, desculpe, 5836. 1006, autorizado pouso na pista 1-0-3-1-5-2. Salve Salvador, boa noite, Oceania 6310, livrando a 6 contas. Correção, Web 5836, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamaria, por favor. Oxana 6310, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter antes da Juliette, 6310. Para o táxi, o TAM 3561, no POB 3333, 4 horas 50, com fins. Gente, TAM 3561, no táxi via Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá turno no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera. Alô, Salvador, boa noite, gol no 885, formação Tango, tá no gate 06, autorização para Guarulhos, nível 360. Gente, gol no 885, copia. Tá pronto para cópia, gol no 885. Gol no 885, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil da Dael, Leda, após direto Bidev com curva direita. Transponder 5062, controle 1-98. O Trip 5216 está pronto para o táxi POB 61, autonomia 4. Mantimento autorizado no 360, via por isso que 50, usava o gol 885, decola a pista 10, saída da El, Leda. Depois Bidev, transponder 5062 e o controle após a colagem 19.8, voo 1885. Voo 1885, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá, voo 1885. Trip 5216, prossiga com os dados do táxi. Trip 5216, POB 61, autonomia 4 horas, alterna Salvador, 5216. Gente, vai seguir o... O Boeing da Web que está terminando o pushback no pátio 3, após estar livre táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá tornou no 86, ajustando 0 no 3, bom voo. Ciente, vai prosseguir atrás do Web via Juliette Alfa para 1-0, 118-6, grato, boa noite, bom trabalho, senhora. Paulo, Salvador, T3152, livrou da sua escuta. T3152, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. A sua Juliette vai manter a da 3152. Oceaner 6310, antes da Juliette, visual com Airbus à frente. Oceaner 6310, segue via Índia, portão 01. Via Índia para o portão 01, 6310. Passareto 2224, gente da Tango. Passarela 2224, saindo identificação do presente voando ITAP, descendo a 2000 pés, ajuste 1013. Receba para 2000 pés, plano de ITAP, confirma o ajuste? 1013, 2224. Siga 3516. Mantenha a posição, ok? O Web vai entrar aí no pátio 3. Ciente, mantendo posição, 5216. Próximo a Juliette, TAM 3152. Mantenha a posição antes da Juliette, TAM 3152. Mantenha 3152. P5866, está pronto para o ataque. POB 130, alterna Natal com 3 horas e 30 minutos. Gente, web 5836, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, quando lá torre no 186, ajuste no 013, bom voo. 1013, via Juliette Alfa, quando pronto, 186, obrigado, você. Web 5216, segue o web. Seguindo o web, 5216. Não é melhor deixar o TAM passar na frente, ou o 5216, para entrar no pátio logo? Ok, mantenha o pátio 3, Trip. Aguardando a passagem do TAM para o pátio. TAM 3152, dê passagem web após ingresso Juliette, portão 09. Sente para o portão 9 da 3152. Obrigado aí, companheiro da Trip. Bom descanso, um abraço. Valeu, bom voo. Obrigado. Boa noite, TAM 3561, transfere cruzando 1500 pés no Vida Gole. TAM 3561, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída Gole, Eval, Ofita. Gole, Eval, Ofita, ciente, TAM 3561. Salvador, boa noite, eu vou no 604, formação Tango. Coro 604, boa noite, aciona identificação, autorizado a chegada a mar, descendo a 3000 pés, o ajuste no 013, da presente voando ITAP. Está presente, está autorizado Mari, desce a 3.013, 604. Mari decolável, é um turno 20 graus, 8 nós. Descendente com a web, 5836. Falo que após o parqueamento da Airbus da TAM no 09, está livre seu pushback, chame para o táxi. Coordenação com a equipe de solo, após o parqueamento do TAM no 09, está livre para o estacionamento, 4071. 526, prosseguindo o táxi. Tente o Nuno 86, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Bom voo, tudo de bom, hein? Tá, 3. 561, poderia voar Eval ou Fito? Guarde coordenação com Recife, TAM 3561. Afirmativa, Gole, poderia voar da presente? Autorizado, Gole da presente, 3561. Gente, Gole, TAM 3561, muito grato. 561, controle? 3561, mais tudo, prosseguir. Autorizado por Recife, voar o Fito. Muito grato, direto ao Fito, TAM 3561. Muito boa noite, TRIP 5216, pronto no ponto de espera. 5216 autorizado, alinha e mantém. Alinha e mantém, 5216. Coluna 5, controle 19.8. 19.8, web 57, 58, 36. Boa noite, Webjet 5836. Jet 5836, contato radar na decolagem, subanível voo 330, saída Puca, Jamaracaju. Confirma, 330, Puca, Aracaju, Web 5836. 216. O Webjet 5836, haveria possibilidade de coordenar com o centro, a possibilidade de a gente vai direto a Olinda, quando possível? Aguarde 5836. É, obrigado. Decolou 17, controle 19.8. 119.8, controle, trip 5216, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador Azul 407 para o TAC, 124 a bordo, 4,35 de autonomia, alternando o galeão. Meia na boca. Trip 5216, boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo no 50, saída Puca Jamaracaju. 150 Pucajamaracaju, trip 5216. Quando possível, gostaríamos de voar direto a Jacaracaju. Guarde, trip 5216. Guardando, muito obrigado. Do 2224, está livre LS, pistão a zero, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, passarei 2224. O gol no 604 abriu 5 graus à esquerda, contornar a formação. Ele desvia no 604, repórter retornando a rota. Vamos lá. Web 5836, solicitação negada pelo Centro Recife, mantenha a saída. Estou mantendo, obrigado. Da 3561, chama Recife, 1260, alternando 1288. 1260, 1288, da 3561, boa noite. Boa noite, Hotel Limatango. Confirme intenções do voo local, corredor Axé até o farol da Barra?